roupa, meu amor. Vem me dizer um robô programado pra me amar. Ele tem meu algoritmo, sabe o que eu sinto e também que eu quero, mesmo assim me magoou. E aqui na minha porta tem um androide agiota, skin de quem não se importa e plug de matador. Eu sou feito de água, eles tudo de adamantio. Se a porrada estancar, quem é que vai predominar? Predomina quem tem dinheiro na mão, predomina quem tem os meios de produção, predomina quem tem a letra da programação. Mistério, um desejo, cobra caro pela realização. Nosso apogeu, nossa derrotada. Testemunhe. Nós tivemos tudo, hoje não temos nada. Nosso apogeu, nossa derrotada. Minha face escanearam, minhas mãos no mínimo a polega digitalizaram. Imagem e semelhança do Criador, mas evoluímos agindo como um computador. Antes fosse a luz do fim do túnel esse eclipse, mas é o presságio do apocalipse. Achei que tínhamos algo especial, são simuladores de relação superficial. Com quem andas, não me importo. O que sentes, não me importo. Traços de humanidade e empatia, adivinhe. Eu não dou a mínima. Lhes apresento a última geração, dotada de racionalidade. Domesticados e dopados, Blade Runner, com crise de ansiedade. Descolados da realidade ao futuro, dilatando nossas pupilas em fila indiana, testemunhem. Enquanto feixes de luz varrem nossas retinas. Nosso apogeu, nossa derrotada. Testemunhe. Nós tivemos tudo, hoje não temos nada. Nosso apogeu, nossa derrotada.